agora toda a informação do Antena News. A seguir, Jukebox. Boa noite, sejam mais uma vez bem-vindos ao Antena News. 117 mil pessoas estão a ser notificadas pela Segurança Social para devolverem o dinheiro de subsídios de desemprego e de rendimentos sociais de inserção que receberam indevidamente. Ao todo, o Estado espera reaver 150 milhões de euros. Já são 15 as pessoas mortas devido à chuva intensa que cai no Rio de Janeiro e em Minas Gerais, no Brasil. O número de desalojados é já de 10 mil e ainda há dezenas de pessoas desaparecidas. Quarta-feira à noite, o momento ideal para nos dedicarmos à arte e cultura. Todas as quartas-feiras, às 8h30 da noite, Juliana Melim leva até si o que de mais importante se passa nos mundos do cinema, música e espetáculo. Fique a saber o que poderá fazer diferente nesta semana, neste espaço informativo de 30 minutos. Arte e Cultura, às quartas-feiras, às 8h30 da noite, com a apresentação de Juliana Melim, aqui mesmo, na Antena Web. Receberam indevidamente subsídios de desemprego e rendimento social de inserção, serão forçadas a devolver o dinheiro. A Segurança Social já emitiu cerca de 117 mil pedidos para que as pessoas devolvam o dinheiro que receberam e que não lhes pertencia. Ao todo, são perto de 150 milhões de euros que deverão voltar aos cofres do Estado. A Polícia de Segurança Pública e a GNR estão em dificuldades económicas. Só no Comando Metropolitano do Porto há já 200 viaturas paradas. A PSP está sem dinheiro para mandar arranjar as viaturas e o Governo já prometeu desbloquear verbas para as Forças de Segurança de forma a regularizar a situação. Em apenas 3 anos, as famílias portuguesas vão perder 11% do rendimento. O fim dos subsídios de Natal ou férias, a subida dos impostos e o congelamento dos salários entre 2011 e 2013 vai levar a uma diminuição de 11% do rendimento real disponível das famílias. Os dados são do Banco de Portugal. A partir de hoje, entram em vigor as novas regras dos contratos a prazo. Os contratos a prazo passam agora a poder ser prolongados por mais 2 vezes, isto é, agora os contratos a termo podem ser renovados 5 vezes. As 2 renovações extra não podem exceder no total os 18 meses. Ao todo, os contratos a prazo chegarão no máximo aos 4 anos e meio. As alterações abrangem os contratos a termo que atinjam o limite já este mês. Os doentes da Madeira vão poder reaver o dinheiro pago a mais pelos medicamentos comparticipados pelo Estado e que foram obrigados a pagar por inteiro depois da indústria farmacêutica não dispensar mais medicamentos à região da Madeira devido à dívida de 77 milhões de euros que a Madeira tem para com o setor. O executivo de Alberto João Jardim já disse que vai reembolsar os doentes e que quem pagou o preço total de um medicamento que normalmente é comparticipado pode agora dirigir-se ao centro de saúde respectivo e apresentar o talão de pagamento do medicamento para ser reembolsado pelo valor que pagou a mais. As bombas de gasolina portuguesas que ficam perto da fronteira com Espanha estão em risco de fechar. A diferença de preços é muito grande e a grande maioria dos consumidores vai à Espanha abastecer. 300 postos de gasolina do lado português podem desaparecer. O Presidente da República diz que Portugal vai cumprir escrupulosamente o que acordou com a União Europeia e com o Fundo Monetário Internacional. Cavaco Silva afirmou que as dificuldades serão muitas, mas não serão maiores do que a vontade dos portugueses para vencerem a crise. No estado do Rio de Janeiro, o número de mortos já aumentou para 15 e ainda há dezenas de desaparecidos. As chuvas pararam um pouco e, nas breves oportunidades, as equipas de resgate procuram sobreviventes. Só na localidade de Sapucaia estão desaparecidas 20 pessoas. Em Minas Gerais, já vai em 10 mil o número de desalojados e os estados de alerta e de emergência mantêm-se. O Sporting joga hoje com o Nacional da Madeira para a primeira mão das meias finais da Taça de Portugal. Sebastián Ribas, Alberto Rodrigues e Refren foram convocados por Domingos Paciência para este jogo, que terá arbitragem de Paulo Batista. Hélder Rodrigues venceu ontem a 9ª etapa do Rally Dakar e reforçou o 3º lugar da classificação geral nas motos. Carlos Sousa é o 7º na classificação geral nos automóveis e o melhor português até agora. Foi mais um Antena News, de seguida fique com Jukebox, com Vítor Ferreira. Boa noite.